Salvador, bom dia, 35317, informação Golf. 4, tá pronto? Pronto. A linha decola no zero, vento 70 graus com 8 nós, gol no 604. No 604. Belém, nível de voo 360, via Upper Zulu 41. Upper Zulu 41, subida Momo, transição Trova, curva esquerda após a decolagem, 5403 é o código transponder, 1935 é o controle. Autorizado Belém 360, Upper Zulu 41, Momo Trova, com curva esquerda após a decolagem, 5473 é o transponder, 1935 controle. Correto, só me tem puxa acionar. Puxa acionamento, depois será grátis, hein? Continua a aproximação, pista no zero, informaria pista livre, o tráfego iniciando a corrida, o Webjet 5899. 5899. Web 5899, o vento de 60 graus com 8 nós. Tem pouso livre, pista no zero, Webjet 5899. Livre pouso, Web 5899. O gol no 604, decolou o Zuno 8, chame controle 11935, uma boa noite. Chama lá o controle 11935, boa noite. Controle Salvador, o gol 1604. 604, contato radar, subo 370. Subindo para o 370. Controle Salvador, Webjet 5809, transfere com a Golf. 5809, na proa de Duna, desce para 2000 pés, ajuste no 096. Na proa de Duna para 2000 com 1096, 5809, obrigado. Libere a direita, chame solo 1219, seu solo faz 20, 5899. 219, chamará 5899, boa noite. Boa. A bordo, 97 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Fortaleza. 604? Francisco. Restrito ao nível de voo 330. Vente restrito 330. Solo M5899, livrou na sua escuta, boa noite. Boa noite, 5899, táxi autorizado, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 5899. Boa noite, eu vou no 805, próxima ponte espera pronta. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar no zero, vento de 50 graus com 8 nós no 805. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vou no 805. Controle, o gol 1604, solicita manter a proa 270 por 15 milhas para evitar formação. Ciente. Obrigado. No localizador, pista 10, voo no 896. 896, chame a torre 198, decimal 6. 1986, voo no 896, boa. No 805, decolou os 24, chame controle em 11935, boa noite. Controle, o voo 1604. Solicita voar alto, dá presente. Direto alvo, chame Recife, 12685. Vente direto alto, chama na Recife, 12685. Controle Salvador, voo 805. 1805, contato radar Sobol 370. Pessoal 370, vigilância, boa noite, 05. Rajada, né? Não, sem rajada. Grato, visual, avistou com 1800 pés. Livre pouso, 896, vento 050 com 62. Livre pouso, pista 10, gol 1896. Gol 1604, Paulo, Salvador, com 714. 714, prossiga. Ah, boa noite. Incidente das condições para autorização Aracaju 230. 714, autorizado Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677, subida Puca Transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem, pista 1-0, 5402 é o código transponder, 1935 é o controle. E autorizado 230 Aracaju, Golf 677, Puca Aracaju, decolar 1-0, curva esquerda, 5402 é o transponder, é o controle 1935, com 714. No 7-4, cotejamento correto para o pushback acionamento, chame em 18-6. Chama lá. Alô 27, libere próxima direita, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 03. Ciente, via Alfa Índia, já autorizado táxi, portão 03, ou 1896. Oi, Salvador, muito boa noite. Objeto 5809, transfere estabilizado RSX Radar 1-0. Autorizado, puxa acionar, champrenix táxi, trip 5317. Autorizado, pushback acionamento, encontrar o táxi trip 5317. Trip 5317, chame a partir de agora em 18-6, por favor. Confirme, 18-6. Afirmo. Então a partir de agora na escuta de 18-6 iniciando pushback acionamento. Boa. Salvador, boa noite. Deportivo 024, stand 10 with information go. Ready to copy, ATC Guns to Lisboa, question level 350. Air Portugal 024, stand by ATC clearance. Standing by Air Portugal 024. 400 pés, Web 5809. Sente, Webjet 5809, autorizado pouso pistão no zero, vento 050 graus, 8 nós. Livre pouso na 1-0, tá baixado travado, Web 5809. Portugal 024, ready to copy. Ready to copy, Portugal 024. Clear to Lisboa, flight level 350350, conform plan route, Momo Departure, Jebit Transition, Golf Echo Bravo India Tango, Jebit Transition, after departure left turn, squawk code 5416. Salvador Departure Control, 119.35. Clear to Lisboa, level 3505 plan route. Momo Departure, Gabit Transition. My departure, left turn, underscore 5416. Departure frequency, 119.35, Portugal 024. Portugal 024, readbacks correct. For pushback and startup, call 118.6. For push and start, 118.6, Portugal 024. Muito obrigado. 17 para táxi com 62 a bordo, 4 horas, 5 horas de autonomia, alternando São Luís. Me confirma, por favor, a autonomia? 4 horas e 55. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre, chame nessa frequência para decolagem. Juliette Alfa, ponto de espera, chama nessa 18-6, tripe 53 no centro. Webjet 5809, solo aos 33, libere próxima à direita, táxi autorizado, Alfa Kilo Pat 3. Vira à direita, Alfa Kilo Pat 3, 5809, mantenha a sua escuta. Mantenha a minha escuta. Obrigado. 3520, transfere cruza 130 para 1110. 3520, voo Ituna, desça 2000 pés, reporte localizador ajustado 1015. Voando Duna, descendo para 2000 pés, 1015, reportará estabilizado 3520. Para Porto Novo, tira do ponto. Salvador, 3226, informação hotel, pronto, cópia. 3226, aguarde cópia, Natal. Manda, 3226. Foi trip 5317, quando espera 1-0 pronto. A linda cola pista 1-0, vento 020 graus, 629. Autorizado alinhar e decolar o trip 317. Salvador, 3226. 3226, você vai ter que aguardar alguns instantes, não sai o código transponder aqui, vou verificar com você o que aconteceu com o plano. Tá bom, Chico, estamos aguardando. Pronto para cópia? Pronto, cópia, 3226. Autorizado Natal, nível de voo 370, via Pesulu no zero. Subida Puca, transição Zipar. Curva esquerda após a decolagem. 5406 ao código transponder, 1935 ao controle. Autorizado Natal, 370, Puca, Zipar, subindo cruz esquerda. 5406, transponder, 1935 ao posto, 3226. São 3226, cotejamento correto, autorizado puxa acionar portão 1 no chamfra início táxi. Chama táxi, 3226. Iniciou no 724. Gente. 024 is the ground. Go ahead, Portugal 024. Portugal 024, clear now, Aron departure, debit transition. Aron departure, debit transition, Portugal 024, muito obrigado. Call 118.6 for pushback and startup. 118.6 for push and startup, report 024, muito obrigado. Salvador, gol 1714 para o push acionamento. 1714 é o número 2 no setor, aguarde. Aguardará o gol 1714. Trip 5317, decola aos 38, chame controle 1935, bom voo. 1935, bom trabalho, senhorita. Controle Trip 5317, muito bom dia. Trip 5317, contato radar, suba ao 360. 360, 5317. Salvador, bom dia, o azul 4178, sente da Gol. 4178, voe Duna, desça 2000 pés, ajustado 1015, reporte localizador. Duna 2015, no ajuste, vai reportar estabilizado no azul 4178, grato. Salvador, azul 4178, voltar? Prossiga. Só confirmar o ajuste. 10015. Grato. Trip 5317, suba restrito 340. Restrito 340, trip 5317. Salvador, até 3226, pronto táxi, 118 a bordo, 3 horas e 6 de autonomia, alterna Fortaleza. Confirme alternado? Fortaleza, 3226. Táxi autorizado via India Alpha, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. India Alpha, nessa chamada para decolagem, 3226. 06, chame em 186, por favor. Ok, 186. Salvador, o gol no 606, sentido do hotel, guardando cópia Maceió. 606, está autorizado Maceió, nível de voo 350, via Peruísque 58, subida a Puca, transição Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, 5495 é o código transponder, 1935 é o controle. Sente autorizado nível 350, Maceió, Peruísque 58. Saída Puca, transição Aracaju, decola curva esquerda, controle 19935, transponder 4541515, gol 1606. 606, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. 1606. Gol 1714, livre pushback acionamento, portão 4, chama para início táxi. Livre, chamada táxi, gol 1714. 35317, chame Recife, 1285. 3085317. Boa noite. Boa noite. 3520, chame Torre 186. 186 até 3520, boa noite. Torre Salvador, boa noite. É o TAN 3520, passando externo, baixado e travado. TAN 3520, livre pouso, pistão no zero, vento zero no zero graus, meia dúzia nós. Gente, livre pouso, pistão no zero, TAN 3520. Tráfico matinal e pronto, TAN 3226. TAN 3226, após a passagem do tráfego, o senhor ali mantém. Após a passagem do tráfego, ali mantém, 3226. Seria possível diminuir um pouco o brilho do balizamento, por gentileza? Para o TAN 3520? Agora. Obrigado.